tenho mais um pingo em voz. Eu volto pra casa, você volta atrás. O nosso amor é uma dobrinha. Recebo teu nome numa sopa de letrinhas. Eu fico sonhando em ser astronauta. Eu olho pra lua, eu sinto tua falta. Eu fico sozinho, só vejo me arranhar. Estranho ninho, ninguém me estranha. Nosso amor é medieval, é como uma pedra em vidro de catedral. O nosso amor é pós-moderno, eu quero que você se adicione sem dar no eu. Tenho um galoério, papas minhas, no atalho, fim de noite, vendo o mundo lá no fundo do conhaque. Eu fico sozinho, seu beijo me arranha. Estranho ninho, ninguém me estranha. Eu vejo minha arranha, me estranho.